Bem-vindos ao programa desta semana de Director's Cut, o podcast oficial do Núcleo de Cinema. O meu nome é Pedro Figueirinho e eu estou num estúdio cheio de pessoas bonitas. Confirmas, Tiago? Eu confirmo, sim, senhor. Quem é que temos hoje? Apresentem-se, um a um, força. Começar pela minha direita, pronto. Já que estão a apontar... todos a apontar uns para os outros momentos. Boa tarde, eu sou a Rita. Ah, olá, boa tarde, sou o David. Aqui está a Inês também. Boa tarde, sou o Diogo. Tudo repetentes hoje. Diogo, o querido. E eu sou o Tiago. Sim, já tínhamos percebido. Qual é o teu cognome? Não posso dizer, faz parte do mistério. Como é habitual, vamos começar pelas notícias da semana. Uma coisa que gostamos sempre de falar é de sequelas. Veio o Fantastic Four 3, que é assim um título um bocado esquisito, mas sim. E está programado para 2015, que é um ano... Graças a Deus, a Deus que o mundo vai acabar antes e eu não vou ter que o ver. Vais ter que ver, sabes porquê? Porque... Não fecha a porta, deixa estar, está aqui. Afinal, o António veio. Sim. António, tu fazes como se estivesses em casa, pá, vai fechar uma cadeira exatamente, e tal. Sim, exatamente, daquelas cadeiras que se dobram. Sim, força. Daquelas praias. Fecha a cadeira e senta-te no chão. Mas não, o terceiro. É reboot. Sabes que eu agora tenho quase a versão aos reboots, porque a saga X-Men agora está toda embrulhada uma na outra por causa dos reboots. Sabes que isso pode não acontecer. A gente já vai falar do X-Men, mas pronto. O Fantastic Four 3, ou 0, ou o que lhe quiserem chamar. Menos um. Rápido, antes que as senhoras o barco percebam. Tinhas uma ali, não precisavas ter ido buscar essa. Pois, mas essas dobram-se. Sim, precisavas de um mais resistente. Fantastic Four 3 em 2015. Porquê é que 2015 é uma má data? Porque é o mesmo ano em que vai sair o Avengers 2, o Star Wars 7 e a Liga da Justiça. Star Wars 7. Sim, está confirmado. E o 7, o 8 e o 9 vão fazer mais 3. Porque 6 então, ainda não eram suficientes. Dividido isto de forma uniforme, é um filme grande a cada 3 meses, não é? Por causa fez 3-12. Não, porque devem ser todos para a mesma altura. Então isso quer dizer que só vai haver 4 filmes grandes em 2013. Passamos um dia inteiro no cinema e ninguém percebeu nada. Sim, conversas paralelas. Os filmes maiores são estes que estão programados, mas lembras-te algum para 2015 também? Não. Pronto. Expliquem-me como é que raio é que... Espera. Diz. Espera, calma, não existe o filme do Danny Boyle, não vai sair em 2015. Fantastic Four 3. Como é que é que o Fantastic Four pode ser um grande filme? Não é grande no sentido de qualidade. Boa pergunta. Eu subscrevo esta pergunta. É grande produção. É grande orçamento. É nesse aspecto. Ninguém deu conta nos outros. Era baixinho. Tinha já secado, vá. Está do orçamento para o fato do coisa. Eu por acaso não tenho ideia, mas acho que aquilo lucrou ou não? Deixa cá ver. Se lucrou, não devia. Eu não sei como. Não deve ter lucrado. Provavelmente são os super-heróis mais tristes. Os três Star Wars vão continuar. Tirando o Aquaman, os filmes antigos ou os mais recentes? Vão a seguir aos 6. Portanto, vai ser com o Luke Skywalker e com essa malta toda. Epá, o Mark Hamill que está tão novo. Sim, ainda fez um dinheirinho. Custou 100 milhões e ganhou 300. Portanto. 300 são 150. Ah, isso é 300. Doméstico só. Sim, tens razão. A bola resgatar a Carrie Fisher da sarjeta, não é? Sim, e o Harrison Ford também tem que trabalhar. Próxima notícia de sequela, veio uma sequela para um filme adorado por todos, que é Alice no País das Maravilhas de Tim Burton. Ah, sim, o filme foi tão bom. Que tinha um 3D muito bom, que havia partes em que parecia que estava preto e branco. Ok, não, a sério, Tim Burton é preto e branco? Sim. Não me digas, a sério. Novidade. Continuando as notícias das sequelas, veio o Wreck-It Ralph 2, já é esperado, desta vez com a presença do Mario, que está confirmada. E dizem que desta vez ele vai participar como deve ser. Sim. Deve ajudar à trama. Sim, quase como ao Sonic. Quase como ao Sonic. Sonic ou ao Bowser. Também veio uma sequela de um filme que o António gostou muito. Que é o Exótico Hotel Marigold 2. Eu não vou falar. Chova. A monção do Exótico Hotel Marigold. Há rumor de que Colin Firth e Alan Mirren vão entrar. Portanto, mais nomes ajudam à qualidade do filme, não. Tendo em conta que já havia um grande cast e ainda assim aquilo não conseguiu fazer absolutamente nada, eu acho que a coisa vai ser mais ou menos como Madagascar 3, em que tem tipo 20 pessoas a quem prestar atenção. Mas e nenhuma delas tem história. Mas é que não era suposto ter o Expendables da restauração. O Colin Firth ainda não é assim tão velhinho. Já está nos 50 e tal? Capaz? 50 já é velho, pá. Eu nisso sou muito. Para mim é velhíssimo, linear. Pá. Para mim é tudo linear. Também veio o Tron 3. Gostaram do Tron? Ai, meu Deus! Na pera, eu achei ela já o 2? Muito. Exato. O Tron 2 saiu ano passado. Ano passado? Não, há dois anos. Eu aprendi uma coisa nova todos os dias. Aquilo era a sequela de... Foi em 2011. Foi em 2011. Início de 2011. Foi início de 2011. Início de 2011. Mas nos Estados Unidos é mesmo 2010. O programa das mil conversas. Vocês não viram, não viram este trono? Eu vi este trono. Eu não vi, foi o primeiro. Pensava que era um... Pois... Sério? Não, o primeiro... Não, o, é tipo pior, o primeiro é mesmo antigo. Não, o primeiro... O primeiro é com o Eldudrin. Jeff Bridges. E este também. Sim, está bem, mas este aqui... Só o computador. Tá. Sim. Sim. Ah, sim. O primeiro está assim um bocadinho datado. Não está tão datado como o Lawnmower Man, por exemplo. Só um bocadinho. Mas pá, de nada. Está assim um bocadinho datado. A particularidade do Tron 3 é que o roteirista dele vai ser o mesmo roteirista que fez o Eragon. Ah, oh, já está! É isso mesmo! O Eragon foi muito bom, como toda a gente sabe. Esse filme foi efetivamente dos piores que eu já vi na minha vida. Bom, aquilo é passado no livro, supostamente, ao longo de uma carrada de meses. Aquilo parecia que tinha sido passado no filme para aí num dia e meio, talvez. Eu não sei muito bem o que é que eles fizeram aquela porcaria, mas eu nunca na minha vida vi um filme tão mau! Eu tenho o Eragon em DVD, graças ao Correio da Manhã. Conta todos os teus pecados. Assim, não, não, é oferta, mas eu não quero. Vá, vá, vá. E nunca o acabei de ver. Eu tenho o livro graças ao Pai Natal e também nunca. Não, mas atenção, atenção. Tu foste até que parte? Eu li os livros porque era. Chegaste a ver o Digimon no Sul? Epá, eu acho que apareceu a. Como é que se chama a rapariga que também aparece no Resident Evil? A segunda vez que ela apareceu. A Mila Jovovich! Não, a Sienna Guiori, ou como é que ela se chama? Ah, bom, então isso aí. Então já chegaste aos créditos iniciais, já não é mau. Parabéns, pá. Passou o ovo e tchau. Para acabar as notícias das sequelas. A cápsula de Panadol Azul. Sim, okay. Foi. A cápsula de Panadol Azul. Foi a opção que ele teve. Para acabar as notícias das sequelas, o Ghostbusters 3 está no pré-development hell há montes de tempo. Mas agora, aparentemente, o Bill Murray lê a última versão do guião e pode reconsiderar participar. Ele que não gostou nada do que tinha sido escrito até agora, o que é que vocês acham? Ghostbusters sem Bill Murray sem faz Bill ou Murray, nem não, não, não é. Mudei, eu acho que eles não deviam fazer outro. Mas atenção, agora o Bill Murray opta por fazer os seus filmes em sad face. Sim, portanto vai ser um Ghostbusters mais negro. Desta vez não vamos ter um boneco mais... da Michelin. Não, eu não diria mais negro, mas quanto muito mais piongo, sim. Sim, mais aborrecido. Para de empurrar a minha cadeira para trás. Eu preciso de meter a perna em algum lado. Mete a perna no outro sítio. Ela não sai daqui. Sim. Ah, bom. Isto é um momento porque estás só a olhar para mim desta semana. Pronto. Sim. Vamos deixar as escolas e vamos falar de outra coisa que também se fala pouco aqui, que são remakes. Vem o remake do Jumanji, já tínhamos falado nisso. Gostam do Jumanji? Eu adoro o Jumanji. Jumanji é brutal. Estragar. Quem é que eles vão estão a pensar? O roteirista vai ser o mesmo do Stranger Than Fiction. Eu não vi o filme, não sei se alguém viu. Qual? O Stranger Than Fiction. Esse é fixe. Pronto. O Stranger Than Fiction é o filme com o Will Ferrell em que ele começa a ser narrado pela Emma Thompson. Eu acho que eles vão estragar a vida dele. Ponto. O filme era bom como estava, deixem-no ficar e passem-no 20 vezes na televisão, eu não me importo. Também vem aí uma adaptação do Don Quixote. A Disney comprou os direitos e vai fazer o que okay. Não, atenção, calma. A Disney está a comprar os direitos de tudo, meu. A Disney foi às saldos e levou tudo. A Disney é tipo o Figueirinha, quer tomar conta do não, mundo. Não, a Disney é a Angola de Hollywood. O que eu quero dizer... Mas espera aí, calma. Esse filme vai ser realizado pelo Terry Gilliam ou já desistiram dessa ideia? Eu acho que os roubaram a Terry Gilliam. Eu ouvi uma confusão qualquer. Ah, bom. Agora vamos ter muito Terry Gilliam a protestar mais por causa da sua vida ser tão medonha, não é? Mas pronto, o que se fala é que o Johnny Depp está... Roubaram-me o Don Quixote, roubaram-me o Harry Potter, roubaram-me tudo. Todo o trabalho da minha vida. Agora tenho de andar a fazer porcarias como o Dr. Parnassus. Traduzindo a letra ao termo, vamos dizer que o Johnny Depp está anexado. Mas não, não é mau, é péssimo. Eu consegui ver 20 minutos. Isto é caótico hoje, pá. Pronto. A próxima semana já é muito boa, não é? Eu consegui chegar à parte em que alguém entra para dentro da caravana e depois... Foi exatamente essa. Do rato para isto, desliga. Não sei! Do rato porque estavas a ver um DVD. Exato. Sim. Nada de visionamentos de imprensa. Sim. Não é visionamentos de imprensa, é visionamentos de imprensa. Ah, desculpa. Tens de dizer bem. Está bem. Eu não posso fazer como fizeste a última vez, com aquela voz tão sensual. Que sim. Para quem não percebeu, foi a Rita a fazer a voz no último programa. Sim. Eu não sei onde é que vais buscar aquele timbre, mas... Mas atenção, vocês só sabem que a Rita é quem faz o dub do Batman, a coisa. Sim. E ao mesmo tempo também é a voz da Casa dos Queridos. Olá, esta é a voz. Olá. Esta é a voz. Porque esta é a voz que vocês têm, mas não aquela que vocês precisam. Continuando nos remakes. I'm Batman. Não vem nenhum remake desse, mas vem um remake do Scarface. Aliás, o próprio Scarface, mais conhecido, é um remake do Scarface de 1900 e... 40 e tal, se não me engano. Exatamente. Vai ser um remake do remake. É o remake do remake. A atualização terá um protagonista mexicano. Porque não? Sim, finalmente. Andaram ali muito perto com o Al Pacino. Sim, sim, não, que é a coisa mais mexicana que eles conseguiram encontrar. É a coisa, desta vez agora é quase cubano, vai. É do México. Sim. Eu acho que à quinta iteração eles vão conseguir acertar com um cubano, a sério. E passando para a última notícia de hoje, vamos falar de um tópico que tem estado bastante em voga agora nos últimos tempos, chamado Hobbit Vomit. Já ouviram falar disto? Não! Não. Pronto. Como poderão saber? Saber? Sim. Como a Sabrina. O Hobbit tem uma versão 3D, 48 frames por segundo, e há muita gente que tem ficado enjoada com esta versão. Para todos vocês que já disseram que iam ao cinema na quinta-feira, é esta a versão que vamos ver. Porque é o mesmo preço que a antiga. Tiago Alves confirmou isto. Sim, senhor. E o Bryan Singer quer filmar o novo X-Men com esta tecnologia também. Mas espera lá, é suposto nós levarmos saquinhos para vómito? Não, mas é suposto levares os óculos 3D se não os quiseres pagar. Se tiveres short, tens um pacote das pipocas. Era o saquinho dos óculos. Mas é só o saquinho dos óculos, ainda por cima, é que ele tem os dois furinhos no fundo e tens de ter a portaria. Sim, ou então usas o recipiente que lá está para meteres os copos. Cá também tem os furinhos lá em baixo. Sim, sim, exatamente. Vai servir muito. Deve ser uma banda sonora espetacular para ter com o filme. Lá no canto. O que é que acham da tecnologia? Vocês são fãs do 3D? Não são fãs do 3D? Eu testo 3D. Estão curiosos para ver os 48? Não, estou curioso. Ainda não apanhei um bom 3D, a sério. Não há bom 3D. Há bom 3D? Aquilo, eu já fui à Disney. Aquilo são... Ok, verdade, touché. Aquilo é tipo... A única cena que nós vemos é as legendas um bocadinho... Há bom 3D. A minha vida é em 3D e não me queixo dela. Eu todos os filmes de 3D acabam da mesma maneira. Eu acho tanto, sinto que não tenho as lentes postas. E tiro os óculos e continuo a ver o filme assim. Epá, ao menos... Epá, parece que eu estou bêbado. Eu fiquei traumatizada logo de início porque o primeiro filme que eu fui ver foi Beowulf. Foi Beowulf. É pá, eu vou defender isso. Tu vais defender do 3D do Beowulf. Foi um filme horrível e um filme mas horrível. Mas o 3D estava porreiro. Não, não estava. Estava, sim, senhora. Uma lança a vir da tua mais ou menos de 3D que foi porreiro. Uma com o dragão e logo no início uma com o braço do Grendel. Acho eu que ele a meter dentro. Eu, não dei conta, eu nunca dou conta de 3D nenhum, eu não sei se o problema é meu, mas a única parte que eu gosto do 3D é o anúncio da Vodafone com as pipocas. Eu a única coisa que eu sinceramente digo, depois de uma data de tempo, o que eu me lembro do Beowulf é por aí simplesmente da Angelina Jolie em saltos. Ah, pronto, eu lembro-me dela de rabo virado para o ecrã. Sim, eu, mas era... São saltos feitos doce ou uma coisa assim, não era? Não, são saltos feitos dela própria. Exatamente, sim, uma coisa esquisita. Mas aí, estes 48 frames por segundo devem ser engraçados, porque as críticas têm sido do Hobbit, dizem que o filme, nas cenas de ação, por causa desta frame rate, parece um episódio do Benny Hill. Dizem que as coisas passam muito depressa. Exatamente. Portanto, não sei, não sei o que vai. Ainda não temos esta música em botão. Também já ouvi uma crítica a dizer que basicamente o filme parece mais ou menos como um documentário do making of do Hobbit que nunca mais acaba antes do Hobbit começar. Pá, eu não sei, se eles usarem a tecnologia como deve ser, porque eles dizem que quando as personagens estão a falar e estão paradas, aquilo é espetacular porque a gente vê a cara e está bem realista e parece que estamos ao pé deles. Mas na ação aquilo vai ser bem esquisito. Portanto, é uma questão de quinta-feira, realmente nós sabemos como é que vai ser. Mas já atenção, agora, expectativas para o Hobbit. Eu continuo com as expectativas medianas. As minhas estão sempre altas, porque pronto, eu adorei os Três Senhores dos Anéis, é da mesma pessoa. E estás à espera de gostar de um filme este ano? De um, Não, mentira, eu já gostei do Cloud Atlas. Já é de esforço a mais, Espera lá, então não podes usar 5. Podes descansar. Já gastaste os 5 deste ano. Já gastei muito de filmes que gostei. Sim, mas atenção, eu acho que já tanto esforço tu devias agora passar assim, tipo uma semana de cama com um saquinho de gelo na cabeça. Tá bem, eu vou tentar. Mas não pode ser. O Hobbit vem agora já na quinta-feira, portanto não pode acontecer. Sim. Não posso ficar de casa. Então passa a viver dentro do que achaste o filme, portanto... Ah, então a gente vai à tua casa, também pode ser. Meu Deus, não façam isso. Fazemos em casa. Em casa dela. Aí, um visionamento de imprensa dessa versão nova deve ser uma coisa linda. Sim, não, mas deixa estar. O visionamento de imprensa seria sempre em 24 frames. Pois. Mas isso é mau. Porque 48 também acabas despachado em menos tempo. Aperto sem informação. Uma hora e tal, assim. Duas horas estás despachado em vez de estar ali duas horas. Atenção, imagina se essa versão de 48 frames é passada numa coisa com 24. Vês tudo em câmera lenta. Então metes o visionamento de imprensa a dar duas vezes. My precious! Isto é a Rita, para quem não percebeu. Sim, sou sempre eu a falar. Eu, neste momento, sou a única pessoa que cá está na realidade. É. O resto são tudo vozes que eu estou a fazer. Eu não sei como é que estás a fazer estas vozes ao mesmo tempo, ainda por cima. Isto é muita prática. É, uma coisa espetacular. Ela é como aquela baleia a dos desenhos animais da Disney, que tem três amígdalas. Epá, tu quando estás sozinha, nunca não tens problemas. Começas assim uma conversa destas. Eu tenho muitas vozes na minha cabeça. Exato. Voltando à notícia. Há bocado referi que... Não, mas atenção, eu quero saber as outras sim, pessoas, que acham do, que acham que vai ser o Hobbit. Eu também tenho expectativas motivadas, porque eu gostei muito do Senhor dos Anéis. Obrigado! Sim, estamos a falar de filmes que acho que estão todos no top 50 do IMDb. David, Inês? A certa altura tiveram no top 30, se não me engano. Eu nunca tenho expectativas de filmes. Já fui desiludido vezes demais. Porque eles também tiveram um livro cada um. Eu também adorei o Senhor dos Anéis, portanto estou à espera de uma grande coisa dali. Mesmo que não vá ver com vocês, vou ver a seguir. Uma grande coisa, vais ter de certeza em duas horas e tal. Quantidade, não era quantidade. Sim, a grande é a certeza. Eu acho que aquilo vai ser grande e chato. Nós vamos conseguir acabar de ler o livro antes de ver os filmes. Até no intervalo. Eu acho que, não, eu acho que vocês vão conseguir ler o livro durante o filme. Porque ele se deve mais depressa. Então, mas achas que vai ser grande e chato? Porque um livro desse bem bom. Sim, por estar a ser esticado. Imaginar, tipo, sim, por estar a ser esticado. Ao que parece, aquilo que eram apenas frases no livro passaram a ser cenas inteiras. Pois. Isso é mau. Então não! É péssimo! O Hobbit tem tipo aquela grossura por alguma razão. Se o Tolkien quisesse que aquilo fosse uma coisa grande, tinha feito uma coisa maior. Yeah, claro. Falar do pequeno almoço que eles tomaram. Yeah, epá, aquela ida à casa de banho durante aquele inverno foi um bocado. Gandalf, traz-me o meu medicamento para o reumático. Essas pequenas histórias até devem ser engraçadas de ver, mas não no cinema. Exato. Por acaso eu quero ver o ar de idoso de Mordor com o Sauron e o Gandalf. Sim. Como ao inferno, só que pior. Voltando finalmente ao ponto onde partimos. Tenho sim. O Seagull a passar de quando tinha cabelo para sem cabelo. Mas já foi. Já apareceu. Ah, é preciso. Não, mas deixa estar. Já fazem disso duas horas. Sim, duas horas dele. Ele perder cabelo. Ele olhar-se ao espelho ou olhar-se no lago. Oh, olha, caiu mais uma madeira. Meu cabelo! Olha o meu cabelo! Oh. Olha, sou o Bruce Willis outra vez! Meu cabelo! Para quem não percebeu, isto foi uma referência ao Looper. Looper, yeah. Foi muito subtil, nós temos que. Já estamos com piadas que o pessoal sim. não vai perceber a mais. Tipo, nós devíamos ter cá uma pessoa a tempo inteiro a explicar o contexto das piadas. Sim. Tinha mais piada. Notas do cinema para isto. Ou editamos assim uma pessoa à meio disto, tipo a dizer: ah, isto é uma referência a uma cena do Looper. Assim, uma voz calma. Silvia, temos trabalho para ti. Já, eu faço as vozes todas. É o que falta neste momento. Mas continua a Figueirinha pela quarta vez. Porquê é que eu há bocado disse que a quarta, timeline... Não era quinta? É pá, aí, quarta ou quinta, agora é a sexta. Porquê é que eu disse que a timeline da saga X-Men está toda dobrada? Porque fala-se que é ele, Barry, e... Oh, e quem é que era o outro? Oh, é o Michael Marston, ou como é que sim, exatamente. De... Vão sim, o tipo que rouba as namoradas nos filmes. Basicamente sim. Vão aparecer no próximo X-Men. Mas fala-se que por eles salvaguardarem toda esta timeline, este contínuo para aparecer até clusterfuck. Sim. Fala-se que eles vão aparecer em futuros alternativos. Oh... Fala-se, não vou mesmo. Qual é que é a cena agora dos futuros alternativos, não? E tipo das viagens no tempo e etc. Porque está tudo na moda, passou o tipo dos vampiros para ficção científica arranhosa. Vampiros a viajar no tempo. Pá, desde quando? Drácula 2000, Drácula 2000. Não, não é isso. É tipo a moda. Tempo. A moda era vampiros o ano passado. Este ano é tipo viagens no tempo arranhosas e zombies futuros. Nos zombies, é. Mas vem aí mais um zombies, portanto eu não vou dizer nada. Sim, os zombies a fazerem pilinha. Eu não quero falar sobre isso, assunto. Time traveling zombie. Isso foi esquisito. Mas eu já combinei de ver o Warm Bodies, que é engraçado. Já combinaste? Já estás com medo? Estás com medo que depois na altura não tenhas ninguém para ver? Tenho. Ela já reservou bilhetes para si próprio e para os amigos. Para o Hobbit não, mas para o Hobbit não. pronto. Mas para o Warm Bodies, que é tipo um romance com zombies, acho que fazes muito bem. Mas já viste o trailer? Não, mas já, tem piada. Atenção, eu gostei especialmente dela dizer isto não é uma comédia. Não, isto não é uma comédia. Estou a dizer que isto não é uma comédia. Eu acho que o próprio filme é gozar com a história e não tanto uma história séria. Eu acho bastante piada quando eles estão a falar um com o outro. Acho que foi um diálogo excelente. Estavas a dizer o quê sobre Twilight? Oh, Play Dead. Absolutamente nada. Esse filme, se eles fizerem alguém a dizer Brains, eu vou sentir-me em casa e vou gostar de ver. Pois, mas atenção, nós também temos de dizer que o World War Z também promete bastante. Como eu já estava a tentar dizer há bocado, e o Freud apanhou-me a meio. São eles a fazerem pirâmide para poderem passar por cima de uma muralha qualquer. Meu Deus. E a fazerem ondas, vão para a rua a misturar-se uns. Fazem a onda mexicana, é? Estão assim, tipo, a circular um prédio. Isso fez-me lembrar aquele filme indiano de alta produção em que eles fazem tipo. Sim. Os robôs fazem uma bola gigante. Uma esfera e uma cobra. Sim. Ai, não, é sério. Estava a dar no sci-fi. Não, o Mark Forster. Ainda há bocado estávamos a falar do. Ainda há bocado estávamos a falar do. Stranger Than Fiction. Ele tentou fazer o filme de ação, não conseguiu, chamava-se Quantum of Solace. E agora vai tentar a sua mãozinha no género do terror. E aquilo tem um aspecto tão mau. Yeah. Tão absolutamente mau. Se eu consegui perceber o que é que se passa no World War Z, como consegui perceber o que é que se passa no Quantum of Solace, mais vale gastar o dinheiro. Sim, se não houver andaimes desta vez e barcos. Era o barco era não, a cena do andaime é fixe. A cena do barco é um bocadinho estranha e a cena da perseguição de carro na pedreira é filmado por um cameraman em metanfetaminas. Sim. Não, estava com o ataque de diabetes, pá. Eu começo a concordar com uma pessoa que disse que nós devíamos fazer vídeo disto em vez de fazermos só programa de rádio, porque há aqui uma ginástica que vocês não conseguem imaginar. Eu acho que devia ser um novo programa de... Sim, devias filmar isto em 48 frames por segundo. Na prática... Isto na prática é um talk show televisivo, só que enfim, não temos câmara e gravamos tudo. E estamos todos encafifados uns em cima dos outros. Cavalitados, mas isso também está frio. Portanto, onde é que temos que fazer o making of deste programa? Pode ser a nossa primeira curta. Findadas as notícias, vamos passar para o intervalo. O que é que vamos ouvir esta semana? Pessoa responsável por ter a música do intervalo. Quem é que é? Bem, vamos ouvir Miss Mister, porque eu estive no Mesh Fest e gostei muito. E portanto, Hurricane. A onda então, mexicana? Sim, Hurricane com zombies. Até já então. Sure, you'd split and run, ready for the worst before. segunda parte da Areta Secreta desta semana. Uhul! Não vamos falar já das três da semana, vamos falar de um filme repetente. O António Mendes viu Killing Them Softly. António, fala a tua justiça. Que seca. Está feito. Okay, continuando. António, és a próxima vítima outra vez. Ana Karenina, foste a única pessoa no estúdio que viu. O que é que achaste? Uma seca. Que seca. Não queres dizer mais nada? Não, eu posso dizer acerca do Ana Karenina e se quiserem que eu também elabore acerca do Killing Them Softly, por favor. Mas o que é fato é que Ana Karenina, pá, eu não li o romance, da Ana Karenina, mas pá, eu estava no meio do filme e estava... Existe uma parte que tem a ver com o Jude Law, em que basicamente ele percebe que a Ana Karenina não quer saber muito dele e quer saber mais do que quer. e quer... Não, mas atenção, este Kick-Ass está com o cabelo oxigenado, pá, é diferente. Portanto, tem... E tem bigode. Sim, não atenção. Tem fato de mergulho, sim. Não tem fato de mergulho. Mas está no exército também, já agora. E quer dizer, ele... leva isso a peito, mas a certa altura decide perdoá-la. Mas aquilo é feito de uma maneira tão estranha que, quer dizer, percebe-se que o original devia ter muito mais detalhe, mas também teria melhor contado do que aquilo, pá. Aquilo é tão estranho. Foi das primeiras vezes em que eu fui ver um filme que é feito a partir de um livro que eu não li e tenho a sensação que o livro deve ser bastante melhor e não é porque, e não digo isto por Ana Karenina ser um clássico da literatura ou coisa assim parecida, é porque vê-se a falha narrativa do próprio realizador e é muito, muito estranho. Mas no geral são sempre melhores os livros. Até agora não vi nenhum filme em que o livro não tenha sido melhor. Não concordo assim imediatamente. Por exemplo, o livro dos Descendentes eu acho que é tirar para o piorzinho comparado com o filme dos Descendentes. Tu viste o Expiação e o Orgulho e Preconceito deste realizador? Com a Keira Knightley também? Não, eu não vi. Não vi nenhum deles. Deste realizador eu só vi o Hannah. Ok, mas já se tem falado que isto é um dos primeiros... candidatos ao Oscar em algumas categorias, o que é que te parece? Quanto ao Oscar em termos de guarda-roupa, mas também em guarda-roupa também gostaria de ver nomeações para os dois Brancas de Neves. É guarda-roupa, não é qualidade guarda-roupa, do filme. Guarda-roupa. Não, o guarda-roupa da Branca Neve. Aquele filme horrível da Branca Neve que tem a... Tem a Julia Roberts, sim. Não é esse, é o outro. Atenção. Tem a Bella Swan. Yeah, o da Julia Roberts é muito pior. Apática. Muito pior. Não é nada, que horror, não digas uma coisa dessas. Nunca na tua vida digas uma coisa dessas. Tu gostaste do Mirror Mirror? Epá, não gostei do Mirror Mirror, mas... É muito mau. Custou muito menos ver o Mirror Mirror do que o outro. Meu que Deus. Eu nem quero... Meu eu Deus. Até me custa mencionar, dói-me o coração de mencionar aquele filme. Meu Deus. Os teus... Tinham elfos a sair de pássaros, meu! Elfos a sair de pássaros, não é normal! E não era a versão da Asylum, atenção! Sim. Aquilo era muito estranho, mas não, acho que o guarda-roupa desse aí deixava muito a desejar, vá tirando a rainha, talvez. E, epá, muito sinceramente. Para mim foi um zero em tudo e mais alguma coisa. De qualquer das maneiras, eu também acho que. Em termos de criação de cenário, eu acho que este aqui leva a pala com toda a facilidade, porque todo o filme é construído como se fosse num cenário, e então aí existe uma cena muito engraçada em que o Domhnall Gleeson sobe para a parte de cima, para a teia do teatro onde eles estão a representar, como se ele tivesse saído para a rua e vê o palco. Pensa-se que em princípio aquilo será o tipo a olhar pela janela para o baile que está a passar, mas é ele a olhar da teia onde estão os tipos das iluminações e não sei quantos mais, olhar para baixo para o sítio onde eles estão a dançar, e quer dizer, uma pessoa vê o palco e vê os diferentes pedaços de cenário e mesmo as telas todas penduradas e etc e tal, portanto, quer dizer, está engraçado. Em termos de experiência visual é bastante engraçado aquilo, mas quer dizer, acaba por ser praticamente só isso. E isto era uma coisa que eu também já achava que o Hannah tinha, coisa era mais overkill visual do que propriamente dito uma boa história. Achei que era engraçado o Hannah, achei que este Ana Karenina ainda está mais fraco. E a Keira Knightley está bem, atenção. Muito bem, vamos continuar com os filmes que pouca gente viu. Tiago, tu tiveste o prazer, talvez não, de ver o Red Dawn. Que tem uma premissa espetacular. Por favor, fala-nos da premissa antes de queres começar a falar do filme. Se calhar antes mesmo da premissa. Patrick Swayze, onde é que ele está? Está morto. Basicamente. Está a fazer tijolo, é. Mas antes de falar do filme em si, eu acho que este filme tem uma boa história por trás. O filme foi produzido em 2009 e a ideia foi muito boa. Eles decidiram fazer um filme em que a China invadia os Estados Unidos da América. E o que aconteceu? Depois de eles fazerem isso, é que a China veio dizer: então, ó pessoal, não sei o quê e tal, e a dívida que vocês têm para connosco e o mercado. Não, a minha coisa não foi bem isso. Foi basicamente uma pinha em Hollywood que pensou: ah não, espera, calma, nós temos de vender este filme à China. Exato, é o que eu estava a dizer. Grande parte do box office internacional vem da China e os gajos ficaram um bocadinho de pé. E os gajos ainda estavam muito contentes com o facto de estarem quase a criar uma guerra fria. Mas na versão original é a China que invade? É a China que invade. Ah, o que é que acontece? Depois do Zé Manel do estúdio se lembrar, se calhar dava-nos jeito de ter a China como mercado. Eles decidiram gastar mais um milhão a transformar. Qual é que é o mercado que de certeza que não vai comprar isto? Coreia do Norte. E então temos uma nação que é povoada por para aí dois gatos. A tentar invadir os Estados Unidos. Gatos esses alimentados por ajuda internacional, diga-se passagem. É um país que não consegue alimentar o seu próprio povo. Epá, eu acho que gastar um milhão em transformar um filme com chineses em coreanos é espetacular. Porque eles não mudaram os atores, portanto, eles têm os atores chineses. Portanto, eles imitaram só usar computação gráfica para alterar bandeiras, propaganda, esse tipo de coisas. E depois arranjaram atores coreanos para fazer a voz por cima dos atores chineses que fizeram o filme. Uau. Portanto, às vezes é como ver o bom, o mau e o feio. Portanto, às vezes estão o bom, o mau e o vilão? Eu gosto mais do feio, pá. Vai mais sim. Não. E eles estão a falar, mas parece que o que estás a ouvir não está exatamente a sair da boca deles, pá. Parece que os lábios não estão a bater certo com o que eu estou a dizer. É muito. É espetacular. É espetacular. Espanto. Ah, bom, eu estava à espera que tu dissesses: epá, mas os coreanos não se parecem nada com os chineses, pá. Eu ia precisar o filme perfeito para a Rita. Não, não há muitas diferenças, não é? Eu não os consigo distinguir. Para mim, tem todos olhos em bico e ponto final. Então isso quer dizer que existe uma trilogia de chineses. Eu espero muito bem que não haja nenhum asiático ouvir este programa. Sabes que há muitos asiáticos no Instituto Superior Técnico. Caem dentro do público-alvo deste programa. Pronto. Então, a premissa... Não, mas eles ouvem o podcast do Nipponista. Coitado do Nipponista, está desativado agora. A premissa é que a Coreia invade os Estados Unidos e... Então não ouvem nada, pronto. Ela acabou de pedir desculpa em japonês. Pedir desculpa aos chineses e aos coreanos em japonês. Toma lá. Como é que é, Lociento? Gomen não sai. Perdão, sim. Por amor de Deus, deve ser o Free Tibet. Sim. A premissa é que lá está, que a Coreia invade os Forgive Estados Unidos. Forgive me. Lo siento. Tens de impor como moderador. Sim. Pá, não vale a pena. Está a entrar por um campo. Sorry, sorry. Nós vamos a ter programas sucessivamente mais... I've heard it all before, I've heard it all before, I've heard it all before. Fashions on a dance floor, pá. E o padrão é sempre o mesmo. Pá, é mau. Premissa. I don't wanna hear... Pá, a premissa é que a Coreia invade os Estados Unidos e quem I don't wanna know. É um grupo de teenagers. Entre eles, e eu nunca sei distinguir um do outro, ou é o Thor, é o irmão do Thor, não é? É o Thor. Pronto, é o Thor, pá. É o Thor que os defende. É o Thor, continua a estar mais novo. O Thor não é nada parecido com o irmão do Thor. Tu sabes como é que tu distingues? É que o irmão do Thor tem a cara mais oblonga. O outro tem a cara mais redonda. O problema é que o Pita entra no filme. Portanto, devia ter sido o irmão do Thor e não o Thor. Olha, que o Pita Moar, que é muito melhor ator que o gajo principal que eles arranjaram. Que devia ser o Chris Hemsworth, mas não. É o gajo que faz de irmão do Chris Hemsworth, que é o Josh Peck, ou algo do género. Ou seja, é o False Gale, está bem. Então e o filme é mauzito, não é? É muito mauzito, sim. Os atores são maus e Isabel Lucas continua... O melhor papel dela continua a ser um videoclip dos The Gift. Continua. Mas tem o Jeffrey Dean Morgan. Sim, o Jeffrey Dean Morgan salva para aí 20 minutos de filme com piadas e de resto. Claro, não fosse ele o comediante. O que é que tu achaste da primeira parte do filme, Inês? Espera aí, calma, silêncio absoluto. Espera. Contexto disto é irem ver o Watchmen, continua. O quê? Não, é a pessoa que está sempre aqui a dar a contexto. Espera, o que é que tu disseste? Contexto. Ver o Watchmen. Ninguém quer saber de ti. O Watchmen, sim. I don't wanna hear, I don't wanna know. Só gostou do Dr. Manhattan. Sim, do Salsichão Azul. Eu gostei tanto desse filme. O superpoder não pode usar cuecas. Ou o outro superpoder. Não, já agora, eu quero fazer aqui uma petição para fazerem uma sequela ao Diamante de Sangue chamada Chouriço de Sangue. Passado no Alentejo. Sim. Com o Digimon não sou. A Inês também foi ver o Amanhecer Violento. Mas ela saiu a meio. Porquê? Foi assim, eu estava muito aflita para ir à casa de banho e tive que sair da sala. Talvez não valia a pena voltar. Pois, é assim. Amigas da Rita. Não vou voltar para ali. E realmente eu ainda vi a invasão, foi out of the blue, o que aconteceu, porque é que foi isto, não sei nada. E antes disso, estava uma seca que eu... Olá, e não acontecia nada. Como fui na casa de banho, na parte que acho que começou a ficar interessante. Depois já não... Já não te apeteceu voltar? Não. Já não te apeteceu? Não. Foram 5 euros mal gastos. Foram. Estava ali o chefe. Já vamos falar do chefe. Sérgio, olha isto. Ah, sim, bom. Estava muito melhor. Começar. Yeah, estava mesmo assim, a começar. Por acaso. Já que já paguei um bilhete, yeah, não é? Para outro. Faço aqui um... Eles compreenderam lá os franceses que se lixem para o dinheiro. Não tentem isto. As mega produções americanas é que merecem o dinheiro, não é? Eu só tenho dinheiro para um filme francês por ano, é o amor. Eles foram simpáticos. Eles disseram, então e o outro chave? O amor vê-se em visionamento de imprensa. Continuando em filmes que apenas uma parcela reduzida dos membros viu, a Rita viu o Sininho. Porquê? Porque tem irmãos mais novos. Não, foi apenas porque ela apeteceu ver assim, só para ter alguma coisa a cascar, não é? Só para ter alguma coisa que mais ninguém ia ver, de certeza, e então eu ia ter um momento de antena só para mim. Não, opa, a sério, o filme não é tão mau como o Peter Pan, porque a Sininho do Peter Pan é a coisa... Calma! Não é o filme, é a Sininho. Atenção, Peter Pan é um bom filme. Ok. A Sininho é que é horrível, porque é uma... Podem-me cortar depois, besta. É uma cabra. Basicamente é isso. É um visionamento de imprensa. É uma menina muito feia. E basicamente, neste filme em que é só ela a personagem principal, ela é muito fofinha, muito simpática e gosta de ajudar as outras pessoas e tal. E neste filme ela encontra a irmã dela, que aparentemente nasceu da mesma gargalhada e foi parar à Terra do Inverno. Ela é da Terra da Primavera. Nasceu mais uma. Eu consigo perceber aí uma colada com essa. Mas da mesma gargalhada. Sim, mas atenção. É que atenção, ouve lá. Existe o cristianismo, mas não existe o fadismo. Nem o cinismo. Bem, então basicamente... O cinismo existe. E a Rita professa bastante esse... Sim, é professa. Ela é muito... Mas não existe o cinismo. Cinismo. Eu só tenho uma pergunta. A gargalhada de quem? De uma criança. De um bebê, neste caso. Então, basicamente, ela vai até à Terra do Inverno e eles não podem passar de um sítio para o outro. É proibido, porque, supostamente, ela apanha... É um glitch. Ela apanha demasiado frio as asas partem e ela não pode voar. E quando dois do gelo vêm para a parte da primavera, aquecem, ficam com as asas murchas e caem. Portanto... Analogia para o apartheid. Já cá está. Oh, meu Deus. Continuando. Caem-lhe as asas? Ou algo... Não sei o que é que acontece. Pá, acontece algo que os lagartos filmem em bicicletas ou uma coisa assim, porque diz que elas não voam. Mas atenção, supostamente as coisas deviam cair quando estava no frio. Desenhos animados. Então, basicamente, o que acontece é que a Sininho começa a ter as asas a brilhar quando se chega ao pé da neve, não sabe porquê, então decide entrar por ali adentro com um fato feito por ela e encontrar a irmã. Mas é um fato feito por ela, como? Quantas existem? Não sei, eu acho que ela tirou um bocado de bichos da seda e coisas do género. Eu não sei como é que ela foi arranjar alguma coisa que tenha a ver. Ou alguma criança. Não foi de gargalhadas desta vez. Não foi de gargalhadas desta vez. Foi de gargalhadas. Opa, resumindo e concluindo, o filme é uma treta. Epá, tu não vais escapar-te assim tão facilmente. Do ponto de vista de uma criança muito, muito estúpida. O filme é mau. Não, é mau. Olá, tu gostas de comer cola com 5 anos. Não, o filme é mau. Até para uma criança de 5 anos o filme é mau. O que é que dás quando uma criança come cola? Sai uma Sininho retardada. Não, eu consigo fazer voar. Bem, de crianças vamos passar para... Estão a nascer muitas fodas neste momento. Sim, vamos passar de crianças para velhotes. Foi mexida pelo Peter Pan essa. Ou ficou a voar contra uma parede. Com mais traços. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Não é brilhante. Pum, pum, pum, pum, pum. Ainda bem que a Disney não comprou raios. A Disney está neste preciso momento a adquirir todas estas gargalhadas para fazer muitas sequelas. Ou eletricidade para monstros e companhia. Sim. Mas depois mudaram a máquina. Vamos passar de crianças para a festa. Espera, calma! Tens que dizer que os monstros e companhia funcionam à base, funcionam à base de fadas mortas. É reciclagem de... Então isto quer dizer que eles funcionam à base de biomassa. Yeah, isto é tipo, é do género... Eles reciclam fadas. Elas reciclam e comem, dão-lhes a comer elas próprias. Silent Rainbow. Novamente estragaste a melhor parte do filme. Quem já ouviu a semana passada. Já estreou a semana passada, quem ainda não viu não quer. Yeah, exatamente. Exatamente. Vamos passar de crianças para velhotes. António e Tiago, vocês viram o Amor. Achas que eu vi o Amor? Eu disse que eu vi o Amor. Não, então não me venhas acusar da coisa. Isso é acusação ao vil malheio. Quer dizer que o teu nome não é Silvia? Não. Quer dizer que eu... A sério que não viste o Amor? Eu pensava que viste o Amor a cascos de rolha. Não. Está bem. Então o Tiago viu o Amor. Eu também. E o Diogo também viu o Amor. A fazer as vezes da Silvia e essa esta semana. Então falei lá. Eu comecei a ver, mas as legendas não estavam sincronizadas. Ah, estes cinemas é que nós estamos aí, Richard. Já saiu em DVD, não é legal. Bom, também, bom, eu digo-se passagem que ele não pode haver muita queixa porque eu, quando fui ao TED, quando o visionamento de imprensa foi com versão para surdos. E portanto eu tinha uma senhora a estragar-me as piadas todas antes do filme. Eu não filme consegui começar. Concentrar-me no TED com uma pessoa a gesticular assim ao lado. Não ia dar. Não é para surdos, é para cegos, pá. Portanto eu tinha uma senhora a estragar-me todas as piadas porque estava a narrar por cima. Tu disseste para surdos? Não, é para cegos. Ah, era narração em vez de legendagem? Sim, sim. Não, tinha legendagem, só que tinha pessoas a falar por cima. Falavam as pessoas no filme e falava sim. Ela. E nesse preciso momento, a Emma não sei quantas, apanha o cocó do chão. O urso peluche está a saltar para cima da loira do supermercado sim. Neste momento. Por falar em cocós no chão, vamos falar do Amor. Velhote. Tiago. Isso é muito mau onda. Isso é muito mau onda. E não tem penicos, mas tem as tuas quatro claquetes. E por tem as minhas quatro claquetes, sim senhora, porque é um muito bom filme. É realmente um filme sobre o amor verdadeiro, sobre uma camada... Não, espera aí, calma. Atenção, se dá quatro claquetes, quer dizer que está mais ou menos ao mesmo nível do Abraham Lincoln no Vampire Hunter. Está pois. Tu deste quatro claquetes a isso. Doi ao quadrado. I regret nothing. Except perhaps Garfield. Sim. O Diogo também viu o filme, mas não tem a sua classificação ainda no site. Quantas claquetes deste? Ou pensas dar? Entre 0 e 5. Daria 4 também. E o que é que falta para as 5? Ser mais comovente, não é, Diogo? Exato, acho que podia ser mais comovente o filme. Ele acha que não foi suficientemente comovente. Olha lá, o filme chamado Amor. Com dois velhos em que um deles está a morrer, não é suficientemente comovente para ti. Não é ele, é ela. Precisas que os é sorrisos um à mistura deles está também. A morrer. Um deles. Obrigado por estragar. Ele precisava de morrer os dois. Eu não achei que fosse assim tão comovente, porque aquilo era mais realidade nua e crua. Não... Pior ainda. Lá está, eu não sei se quero ver esse filme, porque eu tenho tendência a... Aquilo que não choro no dia-a-dia, choro baba e ranho com os filmes. E eu já sei como que vou ver Story, esse filme. Como no Toy Story, por exemplo. Mas se me mostrares... Os meus bonecos costumam tentar suicidar, sabe? Se me mostrares o coisa, Em Busca do Vale Encantado, eu choro do princípio ao fim. Porque uma situação de dinossauros acontece bastante frequentemente. A realidade nua e crua. Eu não disse que só chorava na realidade, eu disse o que não choro na realidade, choro nos filmes. E bastante. Vamos passar para o último filme. Há quem ainda queres falar do Amor? Posso falar um bocadinho então do Amor? Só para dizer que... Como estamos um bocadinho realmente, os 4 e o 5, por acaso, estão nessa diferença de o que é que as pessoas vão levar de pancada emocional. Mas o que não pode ser negado é a qualidade dos atores do filme. Principalmente a Emmanuel Rivá, que está espetacular. A atriz, quando depois sofreu de parousia, vende completamente aquele papel, merece todos os prémios que ganhar à custa deste filme. Está espetacular. O ator também, mas ela está fora de série. E atenção, qual é que é a participação da Rita Blanco neste filme? A Rita Blanco é a mulher do porteiro. Entrega compras uma vez. Typecasting. É esse o nome que aparece nos créditos? Ah? É esse o nome que aparece nos créditos? Eu acho que não vi os créditos, sabes? Não ficaste para o cinema? Não estava à espera que aparecesse o Samuel Jackson no final, portanto não valeu a pena ficar. Acenderam as luzes e depois logo embora. Ou os bloopers que o Jackie Chan, não era? E pronto, vamos falar do filme principal desta semana. É principal porque digo que é. A minha mulher está a morrer. É principal porque principal, porque toda a gente viu. Say that again, motherfucker, I dare you. Era muito má onda aquela parte que ele está a tentar. E o que ele está a ajudar depois de ao tempo para o Z e ao tropeçar e eles meterem bloopers com isso. Com música de Benny Hill outra vez também. Sim. Era muito. Gostaste da forma como o filme acabou? Gostei. Gostei porque... Senhor Jorge, já ouvi falar na iniciativa Avengers. A não ser com os que eles... Eu não vou estragar o filme. Não são os Vingadores. E também não é o Initiative Talk About Nesse que é a iniciativa. Mas atenção, qual é que... responde lá a pergunta do Diogo. Que é qual? Já respondeu. Já respondi. Ah, ok, pronto. Mas não vai spoiler e eu também agradeço porque eu estou a considerar ver o filme. Passando finalmente para o filme principal, e é principal porque eu digo que é, esta semana sou eu comando, isto é uma ditadura e tal. O Chefe. Toda a gente viu o Chefe? Sim! Sim! Ninguém viu o Chefe, não. A sério, não viste? Toda a gente não. Viu por motivos diferentes. Já, nós vimos. Eu vi o Chefe porque eu pensei que mais ninguém ia ver o Chefe. Sim, e porque gostamos todos de filmes franceses. Eu vi o Chefe porque eu gosto bastante do Jean Reno. Eu também gosto bastante do Jean Reno, mas não e gostei. E do Michael... Michael Youn. É o Jean-Pierre, é o nome genérico dos franceses. Eu vou ser sincero, ele durante metade do filme... E não estou a falar da parte da gacha, ele parecia que tinha eyeliner. É verdade. Será que é um primo do... Do Richard Alpert do Lost. É isso que está a dizer. Não, eu estou a falar do presidente de Gotham. É esse, é a mesma pessoa. É o Richard Alpert do Lost, sim. Que é o senhor do eyeliner, sim. O presidente do eyeliner. Vamos por partes. Maybelline, New York. Alguém gostou muito do filme? Eu gostei. Muito, bastante. Ênfase no muito. Bastante. Não consigo dar muito. Suficiente. Entreteve-me o suficiente. Muito divertido. Não foi o máximo, mas... Mas atenção, muito, muito, quero dizer, muito acima, muito acima de baixo. 4 a 5. Não, tanto não. Não, eu dou-lhe 3 com as estrelas que ele estava a tentar manter. É um filme de sábado à tarde. Eu vou abrir um bocadinho o véu sobre as classificações. Quando criámos o sistema de classificações no site... A minha ideia sempre foi que houvesse uma correspondência entre o número de estrelas e uma descrição textual. E o que separa o 3 do 4 é mesmo a parte do bom e do muito bom, porque o 5 já é excepcional. E sim. As partes das duas claquetes é mau. Daí eu ter dado a ênfase no muito bom. Ele utiliza aquilo que significa... aquilo que penso que é igual ao do público, não é? Digamos ao do público. Exatamente. Eu também voto na meia claquete. E eu quando vi o Chefe, eu não consegui perceber, mas eu vi um filme mau ou um filme bom. Isto é duas claquetes ou três claquetes? Epá, eu dou-lhe 3 claquetes. Não, mas 2 não é mau, é razoável. Acho que o 1 é mau. Mas 0 é de fugir, pois, bolinha é de fugir. A gente não usa a bolinha no nosso site, acho eu. Assim, usámos, o Tiago usou uma vez quando foi o Battleship. Sim, usou o menos infinito, sim. Sim, menos infinito. Pronto. Eu acho que o Jean Reno, não... Opa, o papel que lhe deram foi um pouco infeliz, por assim dizer. Epá, ele costuma ter papéis que até são bons e neste aqui ficou um bocadinho aquém da pessoa que ele é. Ele é uma espécie de Gordon Ramsay reduzido e sem pôr muitas vezes a mão na massa, por assim dizer. Pronto. Epá, mas não foi só isso. Isto parece tipo uma daquelas receitas de fazer filmes rapidamente, em que tu metes um problema com duas personagens, um mauzão, agitas um bocadinho, os bons juntam-se e sai tudo e eles ficam todos bem assim. E o mal fica mal e ponto final. Pronto. É tipo, parece uma comédia romântica, mas com dois gajos. É um bromance. Mas eu, por acaso, no início do filme, pensava que ele ia levar-nos na direção do... Lá está, do Michael Youn ser o sucessor e o Jean Reno resistir à mudança, mas fiquei contente por o filme não nos levar nessa direção, mas no final foi parar ao mesmo sítio, sem ter ido por esse caminho. Eu achei piada, foi mesmo algumas cenas, porque foram algumas cenas que safaram o filme, como a da Geisha, em que eu não sei qual é que é o nome do gajo, por isso eu vou-lhe chamar Jackie, que é o nome dele no filme. Sim, é o Jackie Michael veste-se Leon. De Geisha. E faz aquele risinho e é extremamente espetacular. Tan, e vemos tan, o Jean Reno vestido de japonês. Portanto, é espetacular essa parte. Rimo bastante. Eu durante e essa parte estava a pensar. O rosmaninho, em sim. Que no fim o gajo está a dizer: não, tu não vais pôr o rosmaninho no bife! Não! Acho que não. Isso foi o demais para mim. Afogar o bife, eu não gostei mais do filme. Foi mesmo essa cena final. Prefiro afogar o bife a pôr o rosmaninho. Exatamente. Foi um bom final. Mas eu na parte da gueixa estava-me a lembrar do mestre do disfarce com o Dana Carvey e não era pelas mulheres. Meu Deus! Meu Deus! Sim, aquele eu paguei para um ver esse infeliz, filme. Aquele disfarce era um pouco infeliz, mas a minha mãe pagou para ver esse filme. Ela nunca mais me perdoou. Que eras petis e obrigaste a ver. Isto tem piada. Turtle, lembras dessa parte? Sim. Pronto. E do George W. Bush. Sim, coitado do Dana Carvey. A outra rapariga, o que é que tu achaste do Chefe? Sim, Inês, diz-te tu a justiça. Ia dizer ainda agora, realmente gostei que não foi aquele plot muito clichê. Mas depois acho que não houve assim uma grande emoção no mas filme. Mas foi clichê na mesma, acabou por ser clichê por outras razões. Não teve aquela plot que estava toda a gente à espera, mas depois parece, não... Mas ao que parece, pelo que estão a dizer, então o filme é um clichê contínuo do início exatamente. Ao fim. Bastante. Mas é mesmo yeah, é mesmo um clichê. Filme genérico. Yeah, é mesmo, completamente genérico. Em termos de história é fraquinho, mas é bastante divertido. É comédia francesa, tem aquele charme que não se vê em outros sítios. Exato. É bom de se ver ao sábado à tarde. É comédias americanas, em exato, exato. Sim. É diferente das comédias americanas, nem que seja por ter melhores atores. Eu não saí da sala à mãe, não é? Sim. Então, já é melhor do que o Red Dawn. Sim. Por esta semana estamos despachados. Para a semana não se esqueçam de nos ouvir, porque vamos ter um especial Hobbit, onde vamos ou falar muito bem, ou falar dos conteúdos dos nossos estômagos que vieram cá para fora. Esta semana vamos terminar, Diogo, com a música Machine Supremacy com Tempus Fugit. Até para a semana, pessoal. Tchau. Tchau. Adeus. Tchau.